cheio de cordão de ouro, cheio de nota de 100. Nossa firma é rica, o pai deixa a gente bem. As patricinhas ficam loucas, elas se excitam. Faz o possível e o impossível. Hippie na bunda, fica de quatro, chacoalha pro lado sua sapatinha. Vai, senta pro cria, vem de xereca novinha. Vai, senta pro cria, vem de xereca novinha. Vai, senta pro cria, vem de xereca novinha. Vai, senta pro cria. Vai, senta pro cria, vem de xereca novinha. Vai, senta pro cria, vem de xereca novinha. Sofia.